Bem-vindos a este mergulho profundo. Hoje a gente vai analisar um conjunto de anotações, de argumentos jurídicos até, que questionam um ponto bem fundamental da nossa democracia representativa aqui no Brasil. Isso aí. A questão central que essas fontes levantam é a seguinte: a soberania popular, sabe? Aquela que está na Constituição de 88, garantida pelo sufrágio universal. Sim, o poder do povo. Exato. Será que ela está realmente sendo exercida na prática? Principalmente quando a gente olha para a forma como os candidatos são escolhidos pelos partidos? Ok, vamos, ver isso mais de perto. Exatamente. E a análise parte toda da Constituição Federal mesmo, artigo 1º, né? Todo poder emana do povo. Certo. E o artigo 14, que fala especificamente da soberania popular pelo sufrágio universal. É a base de tudo, não tem como fugir. E um ponto que o material destaca bem é a interpretação da palavra universal, né? Não é só o direito de ir lá e votar, é também a amplitude do direito de ser votado, sem restrições extras para quem já é elegível, claro. Perfeito. E aí, o ponto-chave mesmo, o X da questão que essas fontes trazem, é um desafio direto ao artigo 8º da Lei Eleitoral. A 9.504, de 97. Essa mesmo. É ela que permite aos partidos definirem como vão escolher seus candidatos, geralmente lá nos seus estatutos internos. E a crítica é. A crítica central é que essa liberdade dada aos partidos acaba, na prática, esvaziando a ideia de universalidade do sufrágio. Fica restrito. Entendi. Quer dizer, a autonomia que o partido tem para se organizar, que também está na Constituição, no artigo 17, isso. ela estaria entrando em conflito com o princípio maior do sufrágio universal. Como as fontes lidam com isso? Porque a autonomia partidária é importante, né? Sim. É importante. Mas o argumento aqui é que essa autonomia do artigo 17, ela não seria uma cláusula pétrea. Ah, não é imutável. Exato. Não é um daqueles pontos que não podem ser mudados na Constituição. E por isso, não poderia se sobrepor ao sufrágio universal, que é, bom, a base da soberania popular. E como eles chamam esse processo interno de escolha? Eles chamam de cooptação. A escolha é feita pelas cúpulas, pelas executivas dos partidos. E para reforçar essa visão, eles fazem um contraponto com o artigo 4º da Lei dos Partidos Políticos, a 9.096. Que fala sobre os direitos dos filiados, né? Isso. Diz que todos os filiados têm direitos e deveres iguais dentro do partido. Então a leitura que fazem é: se todo mundo é igual perante o partido, por que só a cúpula decide quem pode ser candidato? Não faz sentido, segundo essa linha. Isso leva a um conceito que achei bem interessante no material, a ilusão de escolha. Pois é. A ideia de que o eleitor vai lá, vota, acha que está escolhendo livremente, mas na verdade está só confirmando alguém que já foi pré-selecionado lá dentro do partido. Exato. Eles até distinguem a eleição minoritária, que seria essa escolha interna, da eleição majoritária, que é a votação geral que todos nós participamos. E qual seria o resultado prático disso tudo? Bom, o que as fontes alegam é que isso transforma o nosso sufrágio universal numa espécie de sufrágio restrito legalizado. Restrito. Sim. Porque, na prática, só chegariam para a gente votar aqueles candidatos cooptados pela cúpula, e não candidatos que tivessem sido, digamos, democraticamente escolhidos por todos os filiados numa eleição interna ampla, naquele tal sufrágio minoritário. E tem dados para sustentar essa visão? Tem sim. O material cita dados do TSE de 2022 e também alguns estudos, como um da Transparência Partidária de 2023. E o que eles mostram? Indicam que, olha, pouquíssimos filiados realmente participam das convenções partidárias onde os candidatos são definidos. Ah, então a decisão fica concentrada. Exatamente. O que, na visão dessas fontes, concentra um poder gigantesco na mão de poucos líderes, e isso distorceria a representatividade antes mesmo da gente chegar na urna, sabe? Entendi. E diante desse cenário, qual a solução que eles propõem? A solução é bem direta: alterar aquele artigo 8º da Lei 9.504. Mudar a lei eleitoral. Isso. A ideia é tornar obrigatório que todos os candidatos de um partido sejam escolhidos por eleições internas. Ah, as prévias? Isso. Prévias diretas, secretas e majoritárias, com a participação de todos os filiados do partido e com bastante antecedência da eleição geral. Chamam de prévias majoritárias obrigatórias. Mas mudar a lei não é simples. E o cidadão comum pode fazer o quê? O material fala que a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, não dá para a pessoa física propor, né? Mencionam até a PEC 31 de 2017 sobre isso. Exato. A ADI não rola para o cidadão, mas eles sugerem outras vias, tipo ação popular, baseada na Lei 4.717. Certo. Mandado de segurança coletivo, talvez impetrado por um grupo de filiados se sentindo prejudicado. Denúncia à Procuradoria-Geral da República, alegando abuso de poder político interno. E até projeto de lei de iniciativa popular, né? Que está lá no artigo 61 da Constituição. Requer bastante assinaturas, mas é um caminho. É um caminho. E tem também uma tática política, digamos, mais disruptiva que eles mencionam. Qual seria? Uma campanha chamada #CausaSua1. A ideia é incentivar o voto nulo em massa. Voto nulo, mas para quê? Eles se baseiam no artigo 224 do Código Eleitoral. Se os votos nulos mais os brancos passarem de 50% dos votos válidos para um cargo, a eleição para aquele cargo tem que ser anulada e convocada de novo. Nossa! A meta deles seria atingir esses mais de 50% de nulos para, tipo, deslegitimar o sistema atual de escolha de candidatos e forçar uma reforma na marra. Entendi a lógica. Então, para a gente amarrar tudo isso, o argumento central dessas fontes que a gente analisou é que existe uma tensão muito forte, né? Uma desconexão, né? Isso, uma desconexão entre a promessa da Constituição de que o poder é do povo e se exerce pelo voto universal... E a realidade. E a realidade de um sistema de seleção de candidatos que, segundo essa análise, acaba controlada por poucos dentro dos partidos, restringindo essa soberania logo na largada. É uma visão bem contundente, né? Sugere que não é um probleminha, uma falha acidental, mas sim um desenho do sistema que, na prática, meio que confisca a soberania do eleitor antes mesmo da campanha para a rua. E a conclusão do material é bem forte. Bem forte. Chega a classificar o modelo atual como uma espécie de ditadura partidária disfarçada de democracia representativa. Uma acusação grave. Com certeza. E para a gente terminar e deixar uma reflexão no ar, inspirada por tudo isso que a gente viu... Manda. Se o jeito como os candidatos são escolhidos lá dentro dos partidos é tão decisivo assim para a representação que a gente vai ter depois, o que realmente significa aquela frase bonita da Constituição que todo poder emana do povo, numa democracia moderna? Ainda mais com esses atores tão complexos e às vezes centralizadores que são os partidos políticos. É uma pergunta e tanto para se pensar, né? Como garantir que o poder realmente continue emanando do povo nesse cenário? Fica aí a reflexão.